era boa invenção a roda. O homem evoluiu com fogo. Qual é a fonte da vida? Água. Qual é o formato da terra? Um globo. A luz da noite é a luz da lua. Quem conta as horas do dia é o tempo. Quem é que faz o país é o povo. E o mundo todo é um espaço em movimento. A ciência e a religião têm uma visão diferente. O que vale é o coração da gente. A ciência e a religião defendem seus interesses. Uns explicam matemática, outros rezam pelos deuses. Se a ciência é exata, a fé remove montanhas. Se a ciência é exata, a fé remove montanhas. Faça suas contas, culpado, e me fala qual é. Qual é a fórmula do amor? Qual é? Qual é a crença da nossa ciência? Qual é? Qual é a conta capaz de explicar o meu axé? Capaz de explicar o meu axé. Eu quero ver o invisível. Eu quero ver o invisível. Eu quero ver o invisível. Eu quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero crer. É Deus no comando, essa é minha onda, vambora. Primeira boa invenção, a roda. O homem evoluiu com fogo. Qual é a fonte da vida? Água. Qual é o formato da terra? Um globo. A luz da noite é a luz da lua. Quem conta as horas do dia é o tempo. Quem é que faz o país é o povo. E o mundo todo é um espaço em movimento. A ciência e a religião têm uma visão diferente. O que vale é o coração. A ciência e a religião defendem seus interesses. Uns explicam matemática, outros rezam pelos deuses. Se a ciência é exata, a fé remove montanhas. Se a ciência é exata, a fé remove montanhas. Faça suas contas, culpado, e me fala qual é. Qual é a fórmula do amor? Da nossa ciência, qual é? Qual é a conta capaz de explicar o meu axé? Qual é a fórmula do amor? Qual é, qual é, qual é? Qual é a crença da nossa ciência? Qual é? Qual é a conta capaz de explicar o meu axé? Eu quero ver. Bate na mão da mãe, firma aí, ó. Quero ver invisível, irmão. É a lei de pensamento, certo? Se liga no som, na onda, hein? Eu quero ver um invisível. Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero crer.